Сунтацорхослайте просимо основ Торгіюна 9 метрус. Questa è qua. Decola di immediato. Ciao, un po' di guarda per me. Siete il ponte pronto, non mi ha detto spera. Guarda. Ponto externo baixo e travado. Vento 130 graus, fica nós. Guardarada, 0-0. Estou externo, baixando travado, já me estão computando 3, 1, 7, 0. Motorizado, 0 graus com 7 nós agora, pouso autorizado. Obrigado, autorizado o posto, 0-0. No meu 06, após tráfego ali mantém. Após tráfego ali mantém, agora no meu 06. Para táxi 317, 91 a bordo, 353, São Luís. De alfa até ponto de espera, reporte pronto, ajuste na 096. De 317, 1 de alfa até ponto de espera, reporte pronto, ajustado na 096. Sim, sim, de alfa, reportado em ponto de espera pronto, 353, 1170, considere solo agora 55, ao livrar a direita, Texas me escuta, bem-vindo. Prossiga via alfa e reporte o teste da Juliette. Ok, livra a direita, vai via alfa e reporte o teste da Juliette. Juliette, 63170. Juliette, 06, informando pista livre, vento 120 graus, 62, autorizado a decolar. Juliette, autorizado a decolar, pista 10 agora, 60. Alfa, espera pronto, 5-3, no sexo aqui. A Lima tem. A Lima tem. Salvador, eu vou no 896, na posição 04 para o Sim, é, 06, decola 57, controle 120.8, bom voo. Cola 908, cola 606. 70, Juliette, meia dúzia, portão. Juliette, meia dúzia, 70. Cola Salvador, muito boa noite, cola 606. Cola 606, boa noite, contato radar, segura 390, sai pouca. 390, pouca, cola 606. Sete, vinha, turno, 302, meia dúzia, autorizada a colagem. Autorizada a colagem, 35317. Decola 59, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. 5317, bom dia. 5317, contato radar, segura 380, sai da Momo. Gente, 5317. Tá, tem 138 a bordo. Alterna Fortaleza com 2 horas e 46 de autonomia. Taxi India Alpha reportando pronto, ponto espera, ajustando 0 no 6. India Alpha no ponto espera, reportará 86, o voo 18. 896 no ponto zero da 10, pronto? Autorizado, a linha decolar, pista livre, vento 130 graus, 612. A linha decola 1896. Gol 906, chame Recife, 12685. 12685, gol 906. Oi, Salvador, bom dia, gol 994. Gol 994. 994, confirmando, lance 350. Tá, firmou. Só um minutinho para autorização, prepara a subida Puca. Tá, ok, na escuta Puca. Nove e meia, decola 04, controle linha 20.8, bom voo. 1208, vai chamar no 804. 994, cópia. Pronto, cópia, 994. Maceió 350, volta pelo risco 58, decola 10 com a esquerda, subida Pucajamo, transição Caju 5024, transponder, controle 120.8. Autorizado 350 para Marcelo, decola 10, curva esquerda, Puca, tensão Caju 5024, transporte 120.8, o controle após o 94. Botão 3, time controle, para puxar lá. Repetirem, obrigado, 94. Controle ou gol 1896. Gol 1896, contato radar, segura 370, Sarapuca. Sete na Puca para o confirma nível. Nível 370. 370. Trip 5317, chame Recife em 12685. Recife, 1285, 5317, bom dia. Bom dia. Autorizado, semi táxi. Autorizado, posicionamento, Madrão 4. Controle, o gol 1896 vai cruzar 120. Controle, o gol 1896. 896, guarde para chamar o seu. Tá, pronto, tá, chegou 994 a bordo 151, 2 horas e 15, alterna a Salvador. Chamei agora o centro Recife, 12685. 12685. O ano 896. estação do ponto de espera, pronto, decolagem, Nova Aqua. Cuidado ainda com a lada 10, 140 com 5. Ainda com a lada 10, Nova Aqua. Decolado agora, escala 15, 15, controle 1, 20.8, bom voo. 20.8, bom dia, Malabá. Controle Salvador, bom dia, voo 994. 994, bom dia, contato radar, voo 350, sai da PUCA. 350, sai da PUCA, mais na PUCA. 994, da presente foi direto Aracaju. Agora direto Aracaju. 994, chama Recife 12685. Qual foi a sequência do 794? 12685. Obrigado. Controle Salvador, bom dia. O T3520 transfere com informação Charlie. T3520, bom dia. Aciona identificação, voa proa de dunas. Descendo para 2000 pés, que negar no 0, 1 no meio. Está livre o ILS, reporte estabilizado. Gente, vai descer na proa de Duma. Autorizado ILS, vai reportar estabilizado. T3520.